Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio o candidato Júlio Fabri, ele que é candidato a deputado estadual pelo Partido Verde aqui na cidade de Foz do Iguaçu, número 43.343. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes, também. Vamos conversar aí a respeito dessa candidatura, apresentar também aos ouvintes, né, a sua candidatura. A primeira vez que sai candidato a deputado? A deputado a primeira vez, sim. Exatamente, saí a vereador e agora aí nessa luta de deputado. E vamos até abrir aqui espaço para que você se apresente ao nosso eleitor. Você que é natural aqui mesmo da cidade de Foz do Iguaçu? Exatamente, eu nasci em Foz do Iguaçu, sou de 76, né? Atualmente eu sou licenciado agora, mas trabalho na República Nacional aí na segurança há 17 anos, né? Fui do exército, fui militar antes aí por 8 anos e atualmente aí trabalho também aí fora com engenharia também, né? E é filiado ao Partido Verde, como é que surgiu essa decisão até de sair candidato nessa eleição? Exato. Então, veja bem, nós temos um cenário muito, muito complicado no nosso país todo, né? E por mais que o nosso estado, ele é o quinto estado do PIB, mas acredito em que nós temos que ter uma nova política. Para isso, nós precisamos realmente que novas pessoas entrem para trocar nós temos hoje uma dificuldade de mudança, né? Então precisamos aí realmente fazer com que a população ela abra os olhos, né? O povo já está muito acordado. Então esperamos que nessa eleição tenhamos aí essa resposta aí que precisamos, né? E a gente acompanha que na Assembleia Legislativa, né, são 54 deputados aqui no Paraná. Exato. E muitas vezes os sobrenomes eles se repetem mandato após mandato. É, no sentido, sua candidatura se propõe até a ser uma renovação nessa parte de entrar ali efetivamente gente nova na Assembleia? É, exatamente. Não só gente nova, porque isso é todo mundo fala, mas nós temos que fazer uma nova política, né? Aquela política realmente onde ela é voltada para as questões públicas e não pessoais, né? Nós temos essa dificuldade eternamente, e eu acho que nós precisamos realmente nos reunir com as lideranças dos municípios, porque é lá que o povo vive, né? Então, essas lideranças, ela tem que nortear o deputado também, né? Tem que dar força para ele e auxiliar nos projetos. Hoje nós temos uma facilidade, a pessoa senta em uma cadeira e não sai buscar projeto algum. Pode até ser que tenha verba. Como em Foz do Iguaçu, nós temos o ITPUB Nacional, temos o governo aí, tinha verba, que não tinha nenhum projeto para ser reinstalado no nosso município. Então, eu acho que falta um pouco de compromisso dos deputados e nós temos que apresentar esse trabalho. E é o que eu estou me propondo aqui hoje. Então, não saí de dentro, não estou licenciado da minha empresa para vir aqui fora para fazer brincadeira, né? Então, nós temos que fazer um trabalho sério, assim como nós fazemos dentro da nossa empresa. E falando especificamente da sua plataforma, porque quando a gente vê uma candidatura pelo Partido Verde, obviamente a primeira alusão que nos vem tem a ver aí com propostas relacionadas ao meio ambiente, né? Perfeito. Quais vão ser suas principais plataformas, suas principais bandeiras, se eleito deputado estadual aqui pelo Paraná? Certo. Então, olha só, nós vemos muitos gestores municipais, eles não criam prioridades. O que para mim é prioridade no nosso país? Não é só no nosso estado, não, no nosso país. Para mim, a prioridade é saneamento básico e educação. Se o nosso povo tivesse educação, era diferente. Eu não tenho dúvida disso. Então, assim, em vez de eu fazer uma... Eu não sou executor, né? Nós seremos o legislador. Mas eu estou dando uma ideia de como eu faria. Eu entre fazer um asfalto e melhorar a saúde, eu iria melhorar a saúde, é lógico. Eu não quero saber o que vai me dar voto. Eu tenho que saber aquilo que o povo necessita. Não é aquilo que vai me dar o voto para a próxima eleição. Tanto que se eu deixar o povo contente, automaticamente o povo vai ver que eu estou trabalhando para ele. E essa pessoa nem precisa mais fazer campanha. Então, eu acho que é muito simples ser um gestor. Basta ele entender da situação e querer fazer, né? Pois é, essa área de saneamento básico, né? A gente sabe que Foz do Iguaçu, por exemplo, é uma cidade que tem um pouco mais de 70%, né, das suas residências atendidas aí pela questão da coleta de esgoto e tudo mais. Certo. Em vários municípios do Paraná, esse percentual é bem menor. Ou seja, é um déficit, é um problema aí que o Estado como um todo precisa solucionar? Então, olha só. Os novos loteamentos que saem hoje nos municípios, alguns municípios ainda não cobram asfalto, né? Foz do Iguaçu já cobra que tem asfalto e a infraestrutura. Toda essa infraestrutura, ela é doada para o município, onde o município ele não investe nenhum valor sobre esses novos terrenos que são alocados, né? Portanto, aqueles antigos que não foram realizados ainda a infraestrutura, o município não se mexe, ele não vai atrás. Então, assim, eu tenho como certeza que também é papel do deputado buscar junto ao governo do estado que certas regiões, principalmente onde são voltadas para locais que abastecem os rios da cidade, esses locais, eles não podem mais ser atendidos por fossa séptica e sumidouro, não pode. Esse local tem que ser atendido por rede de esgoto, porque isso também é um problema de sanidade. Então eu vejo que a população, ela merece esse carinho e nós temos que correr atrás e nós vamos fazer o nosso papel. Você citou aqui também a questão de atuação na área da segurança, né? Você atua na área da segurança lá na Itaipu, até fala um pouquinho sobre isso, até para que a gente possa entender algumas propostas que você possa ter com relação à área de segurança também aqui no Paraná. Correto. Então, olha só, eu por atuar na área de segurança aí só na Itaipu por 17 anos e no Exército por 8 anos, que também é uma segurança, né? Nós vemos a dificuldade que é o nosso setor aqui em Foz do Iguaçu da área de segurança. Então, nós tínhamos os distritos destacados que tinham em cada bairro tinha os distritos destacados. Eles foram extraídos desses bairros. Qualquer atendimento que ocorra nos bairros tem que vir uma viatura de um certo local longe. Isso pode ser que não dê mais tempo de fazer uma prisão em flagrante. Não existe aquela segurança ostensiva, né? E isso nós temos que voltar a ter aqui em Foz, né? Então eu acredito que teve os seus motivos para isso. Normalmente eles são financeiros, né? E isso é o que nós também temos que propor para que voltem esses destacamentos, e junto ao governo do estado, nós temos que conseguir essas verbas para que o povo se sinta novamente mais protegido com esses destacamentos. Isso é um ponto muito importante que eu vejo aqui para o nosso município de Foz do Iguaçu. Estamos falando aqui, neste momento, para Foz do Iguaçu, mas também municípios da região. Exato, a gente claro, acompanha, por exemplo, que é Itaipulândia. Né? Itaipulândia, muitas vezes, quando acontece alguma prisão em Itaipulândia, a pessoa é obrigada, né, a polícia militar lá de Itaipulândia precisa trazer a pessoa até São Miguel do Iguaçu, em razão pois justamente da falta de delegados, falta de estrutura da própria polícia civil, também que não consegue estar presente em todos os locais, enfim. Isso é até um trabalho que um deputado estadual pode ajudar a articular na Assembleia? Pode ajudar pelo seguinte, hoje, se um governador, ele é um gestor, ele automaticamente, e ele pensa, e ele pensando na população, ele sabe que a população necessita da segurança. Então, eu tenho certeza, nós estamos coligados com o Ratinho Júnior, né, para o governo do estado, e eu tenho certeza que nós faremos um bom trabalho junto e que ele tem os olhos voltados para essa situação. E que, em um pedido nosso, ele não medirá esforços para que isso aconteça nesses municípios onde temos a prainha lá em Santa Helena, né? É um local bacana, onde o povo vai se divertir. Aqui em Traslagoas, né? Em Foz do Iguaçu, são locais de aglomeração pública, onde devem ser muito mais atendidos aos finais de semana. Então eu tenho certeza que nessa questão da segurança nós faremos um bom trabalho, e até porque nós temos um conhecimento nessa área também. Falando especificamente de relações entre poderes, né? A gente sabe que Foz do Iguaçu, ao longo do tempo, ela vem sofrendo com falta de representatividade, isso tanto na Assembleia Legislativa como também na Câmara dos Deputados. Eu digo Foz do Iguaçu, mas não só Foz do Iguaçu, toda essa nossa micro-região, né, tem dificuldades em eleger candidatos à Assembleia e à Câmara dos Deputados. Como é que você pretende, até se eleito, né, atuar aí com relação a essa ligação, né, esse papel de ligação entre a Assembleia, Governo do Estado e Prefeituras Locais? Então, hoje Foz do Iguaçu, faz muito tempo que nós não temos deputados representando realmente com o coração. Não só Foz do Iguaçu, eu quero dizer, nos municípios próximos, Santa Terezinha, né, Medianeira, São Miguel, são municípios que estão esquecidos. Nós estamos buscando fazer um trabalho, temos propostas realmente, elas são voltadas para a área empresarial e para a área ambiental também, né? E toda uma turma da engenharia, os gestores ambientais. Eu tenho um projeto que ele é piloto da área ambiental, mas também serve para outras áreas. E, como eu disse antes, nós vamos debater incansavelmente com o governo do Estado para que essas questões de segurança, de saúde e de educação, principalmente saúde e educação. Eu acredito que um Estado que tenha educação, ele já sai na frente e as outras situações melhoram automaticamente, com a educação estando em alto plano, né? E você citou agora um projeto, né, na área de engenharia, na área de negócios. Certo. Até aproveitar aqui o espaço para detalhar, para contar um pouco aos ouvintes, porque a gente sabe que o horário eleitoral, por exemplo, o horário eleitoral é questão de segundinhos, né? Aparece, fala o nome, fala o número, acabou. Então, não dá para falar. Então, até aproveitar esse espaço aqui para contar um pouco sobre este projeto e outras iniciativas. Certo. Hoje é escondido, é escondido para os profissionais, para os empresários, uma situação assim. A empresa que investir em segurança do trabalho, né, e ela dando com condições e qualidade de trabalho para os seus colaboradores, e ela não gerando custo para o Estado, não gerando custo, quer dizer, quando se ocorrer um acidente de trabalho. Se essa empresa ela investe em equipamento de proteção individual ou coletivo, ela automaticamente não dará o custo para o INSS, enfim, para o Estado. É a prevenção, né? Exatamente, isso aí. Ele se chama FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Isso existe. Eu até postei alguma coisa no meu Facebook e algumas pessoas falaram, mais um mentiroso. Não, isso não é mentira, isso existe, é atualmente isso. Só que isso não é implantado nas empresas. Existe um multiplicador, que se essa empresa ela não gera esse custo, esse multiplicador ele é gerado em cima dos impostos, onde diminui o imposto da empresa, sabe? A nossa intenção é o quê? É tentar aumentar esse multiplicador, para que se a empresa realmente não deu zero de custo durante um certo período para o Estado, pode-se criar uma fórmula em que se chegue a um valor e esse valor seja dividido entre a empresa e o Estado. Automaticamente, essa empresa ela conseguirá gerar muito mais emprego do que ela gera. Então, é um projeto existente isso, ninguém está falando mentira com isso, só que não é imposto. As empresas, às vezes, por não conhecimento, não buscam e o Estado não tem interesse em implantar, porque vai dividir. Então, eu acredito que nós tenhamos que expor mais os direitos dos empresários e o que eles têm, o que eles podem usar como recurso aí, para um apoio aí na empresa, né? E como candidato do Partido Verde, alguma proposta até com relação à questão das energias renováveis? Porque a gente sabe que aqui no Paraná tem, né, no Oeste especificamente, tem a questão do biogás que vem sendo trabalhada, a questão da energia solar, energia eólica, enfim, alguma proposta nesse sentido também? Então, a Interpública Nacional tem um projeto muito bacana aí que já vem se destacando, né? Que é o carro elétrico. Hoje nós temos ali aeronave elétrica, ônibus, né? Mas esses veículos são usados em princípio ainda para o governo, né? Mas é uma empresa onde ela se mostra a inicial nesses projetos aqui na nossa região. Agora, voltando para a área ambiental, eu tenho um projeto, sim, onde eu vou tirar o custo total do governo e vou propor serviços para as pessoas. Como que vai fazer isso, Júlio? Eu farei o seguinte: o Detran, ele era ele que fazia trâmites de veículos. Criaram o despachante porque ele não tinha, porque eles não estavam mais suportando a demanda dos veículos, né? Das transferências, enfim. Na área ambiental, nós temos o IAP, temos o município, temos o IBAMA, que são órgãos que atuam nas licenças ambientais. O IAP de Foz do Iguaçu, por exemplo, ele atende até Missal. Então, a demanda é muita para as licenças ambientais, muito grande mesmo. E hoje nós temos um ou dois técnicos para analisar todos esses processos. Então, é quase que humanamente impossível a pessoa analisar dentro do prazo legal que é para ser analisada uma licença. E o governo terá muito custo para contratar novos técnicos para analisar todos esses projetos. Então, o que eu criei? Eu criei o despachante ambiental. Ele está registrado também, a ideia. Com o despachante ambiental, eu tiro a carga do governo, não mais serão analisados pelo governo, e eu vou dar oportunidade para os gestores ambientais terem os seus despachantes ambientais. Eles farão as licenças ambientais, terão fé pública e terão também compromisso público. Qualquer intervenção errada que venha a ser feita por um desses profissionais, as sanções também virão para eles. E causando algum dano, eles terão que reparar também o dano. Então veja que é uma situação onde totalmente nós ajudamos os dois lados com um simples projeto, né? Algo que indiretamente, eles também darão outros novos empregos, e as licenças ambientais, elas sairão com mais rapidez, as empresas poderão trabalhar aí com financiamentos, enfim, que normalmente precisam da licença para ter o financiamento. Então eu acredito muito nesse projeto e tenho certeza que o Paraná tem condições de melhorar, e muito ainda. Estamos já chegando aqui ao final da entrevista, mas eu vou perguntar até com relação à questão de quantidade de votos que vocês imaginam que seja necessário para eleger um candidato a deputado. Porque eu vejo que o PV, ele está com chapa própria, assim, chapa pura. Nós estamos isolados. Exato. Quantos votos vocês calculam, mais ou menos, que é necessário para eleger um representante? Então, o PV aqui em Foz, nós estamos coligados na majoritária aí com o governo Ratinho Júnior, né? E na proporcional nós estamos isolados. Então, assim, hoje, o que entrou com mais aí do PV foi 20, 21 mil votos. Com as abstenções aí que terão, isso aí é fato. E nós que estamos andando todos os dias, a gente sabe o que o povo fala. Não, eu não vou votar, eu vou votar, enfim. Terá muita abstenção. O PV, hoje nós, com 18 mil votos, nós vamos entrar. Então, essa é a proporção que nós estamos aí calculando aí para a nossa campanha agora.